Mais uma dele, bora delegado. Ele cuida aí bem promoções. O nome dele é B.A. Canta assim. Já odeio todo esse mundo. Fui amor de outros corações. Tá, toma um. Mas não tem ninguém com esse brilho tão especial. Se tem alguém eu desconheço, com o mesmo toque, o mesmo jeito, eu desconheço. Levanta a mãozinha, vamos cantar. Vou te encontrar pra gente se amar como da primeira vez. Vem minha menina, a minha preferida. Você nunca vai ser essa. Eu vou te encontrar pra gente se amar como da primeira vez. Vem minha menina, a minha preferida. Você nunca vai ser essa. Te amarei pra sempre como da primeira vez. Bora, Floripa! Rocha Five. Tamo junto, meu patrão. Oi! Em nome da IP Promoções. Já odeio todo esse mundo. Fui amor de outros corações. Canta assim. Esse brilho tão especial. Se tem alguém eu desconheço, o mesmo toque, o mesmo jeito, eu desconheço. Eu vou te encontrar pra gente se amar como da primeira vez. Vem minha menina, a minha preferida. Você nunca vai ser esse. Eu vou te encontrar pra gente se amar como da primeira vez. Vem minha menina, a minha preferida. Você nunca vai ser esse. Eu vou te encontrar. Você nunca vai ser essa. Te amarei pra sempre como da primeira vez.